Contra Zero, o Clyde da... Ok, tá... Clyde Alive aqui com... Tá 3520, obrigado. Estabilizado? Estabilizado 3530. Torre 118.95. 118.95, 3530. Torre Salvador, bom dia, tá 3520, estabilizado, localizado. 3520, bom dia, continue a aproximação, reporte visual, vento 180 graus, 159. Vai ser avisado, 3520. Voo no 816, cruzando 220, restrito 150. Voo no 816, identifica, chega da CARI, desce até o 050. CARI 050, 816, tá sem chegar dela. Voo no 896, Recife 2685, alternado no 2545. 685-2545, voo no 896. Salvador 3520, livrando-se. 3520, solo 33, táxi agora via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3520. Solo Salvador, é o Sam Mike Alpha India, informa o término do reboque, posição 612. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Não chegou ainda aí o 3520? Olha, senhor, assim, até cômico, tá? Eles estão tentando chamar a gente aqui sem lanterna, sem a nada. Já era Salvador, comandante. 18-16-2000, ajuste 1019, reporte estabilizado. Só confirmando, 2000? Afirmo. 2020, chama estabilizado. Dezenove. Estabilizou 8-6. Gol no 8-6, torre 118-95, bom pouso. Boa. Torre boa é o gol no 8-6. 1896, estabilizado Zulu da 28. 1896, cheque o trem, tem livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 162, o ajuste 10 no 9, reporte visual. Achou e travou, autorizado pouso 28, gol 1896. Só confirma o vento? 190 graus, 172. Gente, obrigado. Visual, gol 1896. 1896, pouso autorizado, pista 28, 190 graus, 12 graus. Gente, autorizado, pouso 1896. No meio, Solo 50, vai liberar agora na próxima esquerda, taxi via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia para o 03, 18 no meio. Para informar, tá, pegou 200 pés, turbulência moderada. Sim, Ed, muito grato pela informação. Alfa.